neste momento. Uma alegria invade meu sentimento, pois eu sei quando meu corpo for sepultado ao paraíso, o meu espírito será levado. E quando eu lá chegar, Jesus, vou abraçar. Amigos que já partiram, eu vou rever. E quando eu lá chegar, pra sempre irei cantar, sabendo que nunca mais eu vou morrer. Jesus, vou abraçar.